preciso ouvir tua voz a mim. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, preciso ouvir tua voz.